Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer. Perdeu. É o bonde, tipo de funkeiro derradeiro. Corre em desespero, eu pico o pé, vou na fé. Remo contra a maré, já disse. Prefiro ficar de fora do que perder e ser vice-versa. Como versa truques alucinantes, fim de conversa. Então não começa se não puder terminar. Os loucos vão te dominar. Quirapa liga com a essência das antigas, com as novidades que aqui causam até briga. Cheque mate, mate ou morra, eu tô livre na minha tipo camurra. Me diz o que há de errado, olha ao seu redor, cê tá cercado. O bonde tá formado, aglomerado, de aliado, ferrado, largado, bolado, levado, toma armado. Quem trombar com nós nunca mais será encontrado, é sem refúgio. Ocultação de cadáver tipo Elisa Samudio. Get up, do way, fei, tipo segue, tiroteio, corre. É o contra, e quem ficar morre. Ninguém vai me frear. Minha tropa marcha contra o tempo, impacto é impossível. Vagabundo de que queixa com nós, que o bang é corrosivo. Moio, bondilha de frente na função, oio. Já viu que com nós não rola essas de pagação. Eu sou guerreiro tipo Esparta. Os lutam por território, invadimos subconsciente. Vai se for no bico da nu, mesmo forte finge estar fraco. Já dizia Sun Tzu, imprevisível nos calibres, não é falta de munição. É achando a mira fatal do rifle. Um dia da caça, o outro do caçador, então nem caça, pois tá escasso, desigualdade privatizou. Precisa estereotipar da mudança dos loucos. Faz diferença onde começa a má interpretação dos sábios. Se eu desistir não vai ter graça, então abre alas que eu vou passar. Pois se na vida tudo passa, vou passar por este mundo e meu rastro vou deixar. Mais do que rimas e beats, bichos e grafites, melodias coloridas, tímidas, porém ousadas. Pra nós não vai dar nada, então evite tudo que é nocivo nesta jornada. Pois abri meu coração pra arrombar portas, abri a minha mente pra pular janelas. Fuja do mal que te sufoca e desvie seu olhar pra uma visão mais bela. E se eu sonhar com um mundo melhor e acreditar que posso tudo o que quero, quem duvida não tá ligado. Cada rima que escrevo é mais um sonho realizado. Então sai da frente que o bonde tá formado. Verso é decorado, mas tem contraindicação. E os loucos deverão ser consultados se houver suspeita de alienação. Sai da frente que o bonde tá formado. Verso é decorado, mas tem contraindicação. E os loucos deverão ser consultados se houver suspeita de alienação. Agora. Isso aí. Yeah. Oh, velho, eu não entendi o que você fez, velho. É isso aí. O que você arrumou aí, velho?